Você está ouvindo o Mexidão Cast. Oh, yeah! O podcast do Mexidão Rock. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do Mexidão Cast. Em homenagem ao Thiago, esse é o Mexidão Cast número 24. Olha só. Meu nome é Patrick Murta e comigo é tudo ou nada. Meu nome é Thiago Mendes e Sean Connery é o charme em pessoa. Meu nome é Paulo Henrique e eu não quero um vodka martini batido, eu quero mexidão. Oh, olha aí. Olha só. A boa referência, cara. Boa referência, curti pra caramba, hein? Obrigado. E Thiago Mendes, quem é essa voz diferente que hoje está marcando presença no nosso podcast, Thiago? Então, Patrick, hoje nós temos a presença do nosso amigo ilustre lá de São Gonçalo, o Paulo Henrique, que, como acabou de dizer, ele quer um mexidão no lugar do Martinho batido. Seja bem-vindo, Paulo, é um prazer para todos nós do Mexidão Cast ter mais um ouvinte, olha só, mais um ouvinte participando do nosso podcast. Pô, e para mim é mais prazer ainda poder falar com vocês, cara. Pô, fãzão de vocês, pô, acompanhando vocês desde o episódio do Cavaleiro do Zodíaco, que para mim foi foda pra caralho, muito bom, cara. Foi aquele podcast que me fez ficar fã de vocês, cara. Sem brincadeira, sempre com análise de todos os ângulos e deixando todo mundo falar o que quer, cara. Olha, eu fico muito agradecido, até porque foi bem no nosso início, né, Thiago? Que isso, a gente fica feliz em ouvir isso, né, Patrick? A edição a gente ainda não tinha mãe, ainda não tem, ainda a edição é uma bosta. Mas a edição era pior. Foi o podcast mais longo até hoje que a gente já fez, né, sim, Thiago? Sim, e é um dos mais ouvidos também, né? É o segundo mais ouvido, só perde pro episódio de Naruto. Isso, só perde pro episódio de Naruto. Secret Agent Man. Como se não bastasse, vamos falar de 007. O icônico espião que marcou toda a história do cinema, influenciou uma geração e, além disso, influenciou o surgimento de outros grandes clássicos do cinema. É um contraponto do 007 que ele é o mais conhecido espião. Porra, como pode ser espião e conhecido? Cara, esses dias eu tava assistindo Quantum of Solace aqui em casa e todo mundo sabe quem que é o James Bond, porra. Todo lugar que ele vai, o pessoal já sabe, né? Ah, é o James Bond, o agente da M6 lá e tal. Que isso, todo mundo sabe quem que é o cara, velho. Vou dizer a verdade, eu sou fãzão porque meu pai e minha mãe me fizeram ser fã de 007, cara. Graças a Deus, agradeço a eles que eles... Pô, sem brincadeira, eu não tive um pai e uma mãe, cara. Eu tive dois mestres Jedi, cara. Olha aí. E Thiago Mendes, explique para todos os nossos ouvintes o porquê de hoje, no episódio 24 em sua homenagem, nós estamos falando de James Bond. Sacanagem. Olha, o episódio de hoje ele tá sendo, foi inspirado pelo filme que saiu no cinema agora, que eu esqueci o nome, nesse momento. Unbelievable! Na verdade, o nome é Skyfall. Isso, Operação Skyfall. Isso. Pra variar, a tradução dos filmes do 007 é uma brincadeira, né, Paulo? Sempre deixou a desejar, cara. Pô, é fogo, cara. É cagada no saco mesmo, cara. Não adianta. Mas esse negócio do nome do 007 começou desde o Doutor No. O primeiro filme se chamava apenas Doutor No. Mas a tradução brasileira... 007 contra o satânico Doutor No. Aí você pensa, pô, é um filme evangélico, né? Que satânico, pô. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas o filme que motivou foi o 007 Operação Skyfall. Então você que ainda está querendo assistir o filme, não sabe se vale a pena assistir o filme, nós vamos falar um pouquinho sobre a origem de James Bond e no final comentar as nossas visões sobre esse novo filme, o Skyfall. Bom, James Bond, o famoso agente 007, é um espião da MI6, órgão britânico semelhante à CIA dos Estados Unidos, criado pelo escritor Ian Fleming em 1953. O espião é mundialmente conhecido principalmente pelo cinema, tendo 23 filmes oficiais lançados até agora. Há 3 filmes não oficiais lançados, que é Cassino Royale, lançado apenas para a televisão em 1954, Cassino Royale, 1967, refilmagem de 1954, ou seja, repetiram a pauta. 007, Nunca Mais Outra Vez, 1983, que é uma refilmagem de 007 contra a chantagem atômica com o Sean Connery, o primeiro 007. Engraçado você falar que em 67 já teve um remake, né, bicho? Incrível. Pô, isso. Mas essa refilmagem aconteceu principalmente porque o de 54 foi lançado apenas pra TV. Aí, em 67, já tinha sido após o lançamento do primeiro filme do James Bond. Porque, na verdade, Cassino Royale foi o primeiro livro escrito pelo Ian Fleming, lá em 53. Foi o primeiro mesmo, é. Tanto é que muita gente não sabe, mas o Cassino Royale agora de 2004, tá, 2004, ele é considerado o reboot da franquia, porque ele mostra justamente a origem do espião 007, né? Cara, essa palavra reboot, cara, dá margem ao pessoal fazer cagada, sem brincadeira. Mas nesse 007 eu aceitei esse reboot tranquilo, que rebootaram até o próprio personagem, né? Porque sempre foi considerado personagem como? Um cara alto, musculoso e moreno, né? Moreno. Com cabelo preto, essa parada assim, cabelo escuro. Aí me botaram um cara baixo, pô, puxaram o musculoso e deixaram o cara louro. Porra, teve neguinho aí que tava guiando o dedo e rasgando, cara, com isso. Não, o pior é que ele não tem cara de inglês, né? Ele tem cara de russo. Fala sério. Porra, não é, de... E o cara acho que é canadense, né? O Daniel Craig, não. Eu acho que ele é inglês mesmo. Tem a tradição da franquia de só chamar inglês. Eu acho que a única exceção foi o australiano, não? Não, ele é canadense, cara. E o Daniel Craig é inglês mesmo, tá? É, cara. É. Ele é inglês. Não, é porque só teve um que ele era australiano, mas a franquia que tem a tradição de só contratar inglês. Mas se for olhar, 007 são muitos filmes, né? Vocês conhecem uma série de filmes que tenha mais filmes que o 007? Cara, eu creio que não. Eu não conheço, cara. Eu desconheço qualquer uma, seja tanto quanto ele, cara. É, eu também não conheço. Eu acho que o mais interessante do 007, o James Bond, é que são 23 filmes. É, embora o Daniel Craig seja o James Bond que tem as características físicas mais diferentes dos outros, algumas questões do personagem foram mantidas. Tipo, aquele ar mais na dele, que cara silencioso, charmoso até, porque o charme dele tá exatamente naquela cara amarrada dele, entendeu? Eu vejo isso, eu via muito isso com o Sean Connery. É uma característica do personagem que foi mantida, e o Daniel Craig nisso ele consegue fazer direito. Eu gosto disso do Daniel Craig. E é por isso que você tá participando desse podcast, porque eu tenho certeza que tanto o Paulo quanto eu não conseguiríamos dizer se o Daniel Craig é charmoso. Cara, é por isso, por isso que é o programa 24, cara. Eu tenho a impressão que eu sou o ar feminino desse programa mesmo, bicho. Puta merda. Você acha, cara? Pô, sem imaginação sua, é coisa que estão botando dentro de você, cara. Olha. Que isso? Mas, Paulo Henrique, você citou aí que são 23 filmes oficiais e que existem 3 filmes não oficiais. Você consegue dizer o porquê? Por que que tem essa divisão dos oficiais e os não oficiais? É aquele negócio, é que eles só consideram filmes oficiais o da produtora realmente feito pela produtora, né, cara? Que é a EON, né? EON, tanto faz. EON seria melhor pra falar. E esses filmes não oficiais, eles não entraram como filmes oficiais realmente por conta de não serem produzidos isso, por terem sido produzidos pra TV ou não, né? Na verdade, essa EON, que quer dizer Everything or Nothing, meu inglês totalmente excelente, ela é como se fosse... Nem vou tentar. Ela é como se fosse a Saban dos Power Rangers. Ela comprou os direitos, né, do livro do Ian Fleming, tanto que já teve recentemente briga na justiça pelos filhos deles, descendentes do Ian Fleming, pelos direitos, mas a produtora comprou. E o Cassino Royale, ele até então, ele não era dessa produtora, ele era da Sony. E a Sony que lançou os dois filmes, o de 54 e o de 67. Se eu não me engano, é a Sony mesmo. Aí ela não considera. Tanto que teve uma briga judicial quando a EON resolveu gravar o Cassino Royale. Eles tiveram que brigar isso na justiça, cara. Porque eles não tinham direito desse livro. É engraçado que, por incrível que pareça, né? Os não oficiais foram logo o primeiro livro, né? O Cassino Royale, cara. Uhum. E o 007 Nunca Mais Outra Vez é curioso porque ele é uma refilmagem do 007 contra a Chantagem Atômica, que é o Thunderball. E o Sean Connery que fez o 007 Nunca Mais Outra Vez. Ou seja, apesar de não ser oficial, foi o primeiro... Botaram um 007 oficial, né, cara, ainda. É porque o Sean Connery tava no início de carreira, né? Ele não era tão conhecido na época. No primeiro 007, não. Foi o 007 que lançou o Sean Connery mesmo pra história de cinema. Mas o mais curioso ainda é que o Thunderball, que é o 007 contra a Chantagem Atômica, ele foi gravado também pelo Sean Connery. Ou seja, ele fez a original depois fez a refilmagem. É tudo mexidão demais, cara. É uma bagunça, é um mexidão mesmo. Mas então fica aí pros nossos ouvintes. Os dois Cassinos Royales, 54 e 67, não são oficiais. E o 007 Nunca Mais Outra Vez, mesmo com o Sean Connery, não é oficial, né? A EON hoje, ela tem o direito de todas as histórias criadas pelo Ian Fleming, e desde 60 ela que produziu todos esses filmes e tem criado novas histórias, né? Porque o autor da série morreu, então tem que se criar, tem que continuar a fazer dinheiro. Consumir, né, rapaz? A EON, ela só vive de 007. Ela não tem nenhum outro filme ou série de TV marcante a ponto de trazer lucro. Então ela só vive de 007 mesmo. A associação com a Saban é totalmente perfeita, né? Só vive dos Power Rangers e só vive de 007. É legal, cara, a gente ver essas coisas, porque a gente vê como que o cinema antigamente ele era bem... acho que era falta de recurso também, falta de um personagem, de um ator que fosse bom o suficiente pra isso. Você vê que o Sean Connery fez o primeiro filme, ele foi lá e fez ele mesmo fez a refilmagem, cara. É engraçado isso, como que era antigamente, como que é hoje em dia, né? É, realmente, né? Podia ter feito um remake total mesmo de tudo, até mudar o personagem, mas não é isso. Prova que Sean Connery é foda, cara. É imortal ele, cara. Agora, falando de Sean Connery, a gente tá fugindo da pauta, mas você sabe que o Sam Mendes queria fazer uma participação especial do Sean Connery nesse Skyfall. E o Sean Connery, ele de imediato não aceitou, porque ele tá aposentado, e ele falou que ele está aposentado. Aí depois o diretor acabou desistindo, porque ele falou que se colocasse o Sean Connery num filme do 007, muitas pessoas não poderiam entender e tudo mais. Mas ele chegou a ser cogitado para participar do Skyfall. Eu acho que ia ser legal, cara. Eu acho que igual o Chuck Norris fez com os Mercenários, né? É uma participação, assim, pros fãs mesmo, cara. Porque o cara, quem é fã de 007, fala que o melhor 007 até hoje é o Sean Connery. Eu escuto isso de quem é fã. É, realmente, Sean Connery é a cara do 007, não por ter sido o primeiro, mas acho que ele encarnou o modus operandi bem melhor do que qualquer um. Você pode ver que veio George Lansing, porra, aquele cara... piada. Eu não vou culpar o cara porque ele teve uma missão muito braba, né? Que foi substituir o Sean Connery, cara. Pô, mas é fogo, né, cara? Fazer o quê? O mais curioso é porque, igual o Thiago falou, o Sean Connery, ele era um totalmente desconhecido na época. Quando ele gravou o Dr. No, ele não era Sean Connery que a gente conhece hoje. E é até curioso, ele fala em algumas entrevistas que o pessoal via ele na rua e chamava ele de James Bond. Não chamava ele de Sean Connery, sim. Mas porque foi uma associação tão grande. Eu acho que é o mesmo caso do Superman, do Christopher Reeve. Tiveram outros personagens, tiveram outra série de Superman antes. Mas o Reeve, ele aparece, despontou pro cinema com Superman. Do mesmo jeito que o Sean Connery despontou pro cinema com James Bond. Então essa associação fica mais forte, entendeu? Teve um filme dele aí, bem antigo mesmo, tipo Noviça Rebelde, ele cantando, cara. E, pô, vê se pode ver Sean Connery fazendo um filminho tipo Disney, cara. Cantando, cara. Fala sério, cara. Então, o Pierce Brosnan... realmente que seguir a linha do Sean Connery, porque o Pierce Brosnan fez o 007 e depois gravou aquele Mamma Mia, que é um filme. Pô, que ele, cara, cantando, não, também. Olha só, Pierce Brosnan, ele fez uma porcaria antes de tudo, que eu não gosto desse cara de jeito nenhum. Desde os anos 80 tinha um seriado que era chamado, ele, o personagem era Hamilton Steele, cara. Pô, que droga, uhum. Cara, ele só tem duas expressões, cara. Mão no queixo e sem a mão no queixo, cara. Pô, fala sério, cara. Então você não gosta do Pierce Brosnan como 007? Não gosto dele como nada, cara. Ele é um coitado, cara. Enganaram ele, cara. Sei lá, ele tinha que ser modelo, cara. Que a cara dele é só um e pronto, acabou, cara. Polêmica. Não te valorizando os modelos, cara. Pô, não, porque até a maldade... chamar os modelos e pra botar o cara como um modelo, que bosta que ele é, cara. Ai, ai. Pode xingar, cara. É. Mas aqui, ô Paulo, eu vou te falar uma coisa, os produtores da franquia não concordam com você, rapaz. Você sabe que... É sério, você sabe que o Timothy Dalton, ele só fez o 007 da década de 80, foi o Timothy Dalton mesmo, não foi? Ou eu tô confundindo? Não, foi. Então, ele só fez... foi de 87 a 89 que ele fez. Então, ele só fez esses filmes porque o Pierce Brosnan tinha um contrato com a TV dessa série que você falou, que ele só poderia fazer filmes daquele estúdio. Então, a produtora esperou o Pierce Brosnan terminar o contrato com aquela produtora pra ele fazer o filme do 007, rapaz. Então a produtora discorda de você. Tudo bem, cara. É questão deles, cara. Tanto que não foi grande coisa nenhum filme do Pierce Brosnan, cara. Olha, eu não gostei. E pronto, acabou, cara. GoldenEye não, né, cara? É isso que eu ia falar agora. Eu não sou tão vidrado em 007, mas um dos melhores filmes que eu assisti de 007 foi o GoldenEye. Sei lá, cara, eu não sou fã do cara. Eu acho que o melhor papel que ele fez foi lá no Percy Jackson, lá que ele ficava sentadinho lá fingindo que era um centauro, cara. Pra ver que tem centauro, pra mim ele tinha que ser meio burro, meio homem, cara. O primeiro material sobre o espião lançado oficialmente foi o livro, né? Um livro de bolsa, um pocket book, o Cassino Royale. Que eu tenho. Olha, você tem lá! Olha lá, que legal, bicho. Que isso, você tem ele em inglês ou em português? Não, tem em português. Foi presente do meu pai pra mim, cara. Olha que maneiro. Ô, senhor, meu repreende... pai é o mestre Jedi, cara. Ô, senhor, repreende toda a inveja que eu tô sentindo agora. Então, virou um sucesso, né, de popularidade entre os britânicos. E antes de ser adaptado pro cinema, o espião estrelou uma série de TV na década de 50. Antes dos filmes, né? Olha só, então, antes de ser esse sucesso do cinema, ele passou na TV, né? Passou na TV, foi uma seriada, né? TV americana, eu acho. Eu não cheguei a acompanhar esse seriado não, porque não tinha acesso a esse material, mas tinha isso mesmo, realmente. Uhum. E é bacana você reparar, porque se for pegar o primeiro filme do 007, que é o Contra o Satânico, do pornô, cara, eu reassisti ele nesses últimos dois meses. E cara, fala sério, ele tem a cara de uma série de TV. Eu assisti ele, eu fiquei imaginando eu assistindo o Batman, aquela série do Batman antiga que tinha. Aquela série do Batman. Dos anos 60, né? Porque, velho, esse 007 contra o Dr. No, cara, ele é muito mais ingênuo, ele não age como se fosse um espião, ele age mais como se fosse um detetive, se você for parar pra pensar. Ele vai lá na Jamaica pra investigar, aí fica metade do episódio tentando discutir o que pega. Ô, Thiago, e o mais curioso, velho, eu não sei se você assistiu, mas você vai aí. Eles vão lá, os caras do mal, vão lá, invadem o apartamento do James Bond e colocam uma aranha venenosa pra matar ele. Thiago Mendes, adivinha qual foi o aparato tecnológico que o espião James Bond utilizou pra matar a aranha? Ah, não. Nem mais. Cara, ele usou um chinelão, velho. Nossa! Havaiana de pau. Sinceramente, o Satan que Doutor No vale a pena pra você assistir como curiosidade, porque é um dos piores filmes do 007, mas porque ele era muito ingênuo, muito influenciado, eu acredito, por essa série de TV. Pô, cara, é aquele negócio, né, que realmente, você vê bem, pra aquela época era terror aquilo, era pânico. Não, pô, e começou, e fez sucesso. Não, e fez sucesso, cara, porque o filme custou $1 milhão só. Pra época era muito pouco, muito pouco, muito pouco mesmo. Mas fez tanto sucesso. Hoje ainda continua pouco. Hoje, convertendo pro. Eu acho que daria um pouco, quase 10 milhões. Tem filme brasileiro que custa isso. Mas. Uhum. 007 passou a ser 007 que a gente conhece só no segundo filme, que na minha opinião é um dos melhores de toda a série, que é o From Russia with Love, ou na tradução brasileira, Moscou contra 007. Ou em Portugal, Ordem para Matar, né? Ah, ó, em Portugal tem outro nome? Tem, Ordem para Matar. Olha lá. Tudo nada a ver, né? Nada a ver. Cara. Malditos traduções. É engraçado, né? Porque apesar da gente ter, eu pelo menos ter pego a 007 depois que do Pierce Brosnan, que eu realmente comecei a acompanhar. Que coitado de você. Eu assisti alguns do Roger Moore, que é o espião que me amava. Mas eu lembro que passava pra caramba na sessão da tarde. E era um dos que eu, tipo assim, toda vez que falava 007 eu ficava doido pra que fosse esse, o espião que me amava, porque eu gostava dele, porque tinha as mulheres lá de tal. E pra sessão da tarde, na época, pra um menino de 7, 8 anos, deve ser. Era do caralho. Era o isso, auge, né, de putaria que você via. Era o auge da putaria que eu podia ver. Pô, sessão da tarde, ver auge da putaria, ver sessão da tarde. Pois cara, é. Vai ver Malhação hoje, cara. Alguma das características do James Bond é o gosto por vodka, martini batida, não mexida. Isso é. E eu falei que eu prefiro mexida, não batida. Olha lá. Por carros, avião, velocidade, foram baseados no príncipe Bernardo dos Países Baixos, com quem o autor Ian Fleming conviveu durante a Segunda Guerra. Olha só, rapaz. Engraçado, eu tenho um artigo aqui que fala que o personagem foi baseado num personagem de um livro de ornitorrinco. Ah, cara, sobre pássaros, pronto. Na verdade, o nome James Bond... Ah, é o nome que foi baseado. O nome vem desse livro. A personalidade vem... Isso, a personalidade é desse príncipe lá, o príncipe Bernardo. Mas o nome vem desse livro mesmo. Pô, mas vou te falar uma parada, cara. Qual o homem que não pensa nisso? Ter carro veloz, aviões, pô, poder beber a rodo e ter mulher pra caramba. Ah, velho. É o ideal de todo homem, cara. Pô, vamos e convenhamos. É o mundo ideal. Se eu fosse um príncipe, eu seria assim também. Mesma coisa, é o ideal de todo. E eu vou ser sincero, eu comecei a gostar de 007 já quando, na minha infância, início de adolescência, e o que eu mais curtia dele era justamente isso. O fato dele ser pegador, o fato dele ser um cara legal, maneiro de dirigir e tal, alta velocidade, uma marca dos filmes dele, todos os filmes dele tem uma perseguição de carro e tudo mais. Uma coisa curiosa, que a gente tá falando de velocidade, carro e tal, é que o 007, ele sempre usou Aston Martin. Só no Amanhã Nunca Morre, que é o último filme do Pierce Brosnan, ele usou uma BMW, eu acho. Não, ele usa, tá vendo? Ele usa o Jaguar, tá vendo? Também, de vez em quando. Mas os mais clássicos, o 007, eu uso um Jaguar, inclusive ele usa um Jaguar, o Skyfall, mas o Aston Martin é um marco, né? Sim, de toda a franquia. Deve ter sempre este carro, ou uma menção a ele, né? Não, e o mais bacana, é um spoiler, mas é um spoiler lero-lero, que quando eu vi o 007 usando um Jaguar no Skyfall, eu, poxa, velho, mas ele usa o Jaguar pra ir na garagem e trocar de carro. E qual carro que ele pegou? Qual carro que ele pegou? Eu não vou falar, cara, que eu não quero dar spoiler. Mas tem que falar, cara, porque puta que pariu, velho. Ô, Thiago. Oi. Cara, ele pegou o Aston Martin que o Sean Connery usou, velho. Tá vendo? Ô, velho, com metralhadora embutida e ejetor de assento. É, cara, eu quase chorei com essa cena, cara. Quando vi esse... Puta que eu não acredito, cara. Que doido, eu que vou ver. Foda demais. Ô, velho, essa cena valeu. Realmente, o filme é cheio de referências, cara. Todos os outros... Os outros James Bonds, cara. Todos os outros 007. Mas vamos chegar lá. Eu adiantei porque eu não me contive. Me contei, Thiago. Te conterei. Gente, acha que o 007, o James Bond, tem essa sigla, esse codinome 007 à toa, mas tem uma explicação para esse nome. Você sabe dizer pra gente, Paulo? A licença pra matar se refere aos dois zeros, certo? E ele é o sétimo agente, não vou dizer assassino porque ele não é um assassino, cara. Uhum. De qualquer lei, ele é o sétimo agente que tem a permissão pra se matar. Pra se matar, eu ia... Matar os outros, né? É o que o Thiago até citou, né? O 007, licença pra matar. É bacana porque ele tem essa licença pra matar revogada. E o M pega no pé dele demais por causa disso. Sim. A gente falou do Ian Fleming, o criador do 007. Ele escreveu 12 livros e 2 contos antes de morrer. Ele morreu justamente no ano que saiu o primeiro filme do 007, olha só. Mas após a sua morte, né, a franquia continuou e outros livros foram escritos. Olha lá. A franquia continuou, tem que fazer dinheiro, né? É, mas poxa, não precisa muito esforço pra se fazer dinheiro com o 007, cara. Ele agora tá deixando de tomar vodka Martini pra tomar cerveja. E uma coisa bacana é porque muita gente fala, pô, eu não gosto do filme do 007 porque é mentiroso. Mas o 007, ele não é um simples espião, ele é um super-herói, cara. Realmente. E eu acho que os ingleses encaram ele como o super-herói inglês. Eu acho que eles encaram muito ele assim. Eu encaro ele assim, cara. Ele, porque 007, além de tudo, é um estilo de vida, cara. Eu concordo com isso. Eles, tem melhores ternos. Quem nunca chegou e se apresentou primeiro com o sobrenome? Pô, eu no quartel, cara. Bota o nome, Henrique, Paulo Henrique. Eu achei que alguém ia fazer isso na frase de entrada. Eu achei que alguém ia falar, eu sou o Mendes, Thiago Mendes. Mas passou pela minha cabeça, eu não fiz porque eu achei que ia ser muito clichê. Mas é até curioso falar de clichê. Muita gente critica os clichês do 007, fala que são ultrapassados, mas você tem que ver o 007 junto com a evolução de cada época que ele estava inserido. 007 era pegador, pegava uma mesada, toda justamente na década de 60 e 70, quando isso era legal, quando era legal, vida de sexo, drogas, rock and roll. Nos anos 80, ele foi ficando mais cafona, por causa da AIDS, ele não pegava a mulherada a rodo. Palhaçada. Uma, mas a AIDS estava em voga. Realmente. Ele parou de fumar. Porque na década de 60, o Sean Connery fumando era estiloso. Mas já na década de 90 pra cá, fumar dá problema. Então, eu vejo... muita gente critica o 007 por ser antigo, mas ele acompanhou cada época. Que uma coisa que ele nunca deixou foi deixar de beber. Sempre foi um pinguço. Sempre foi cachaceiro, é verdade. Sempre foi, nunca deixou. Ah, uma outra curiosidade é que a série possui vários jogos do universo 007 para praticamente todo tipo de console. Do Atari ao PlayStation 3, velho. Sim, jogo de maior sucesso foi o GoldenEye, lançado no Nintendo 64. Influenciou praticamente todos os jogos de FPS lançados após ele. E eu gosto, era um dos melhores jogos do Nintendo 64, ou era 007 contra o GoldenEye. Pô, mas aquilo era louco, cara, também, pô, você chegar, jogar, tremeu o console. Eu lembro, eu e meu irmão, a gente na locadora, que a gente não tinha Nintendo 64, a gente, pô, brigava, cara, pra poder jogar, cara, um ou outro, assim. Não, deixa eu jogar um pouco, deixa eu jogar. Pô, era muito frenético, cara, muito bom pra caramba. E o que eu mais gostei do GoldenEye, que ele foi revolucionário também, porque até o GoldenEye, todos os FPS eram assim. Você sai do ponto A, tem que matar todo mundo até chegar no ponto B. O GoldenEye, ele trouxe as missões, cada isso, fase, você tinha que fazer uma coisa. Ô, cara, a segunda fase, cara, eu demorei demais pra passar da segunda fase, porque meu inglês era merda, e eu não sabia que uma das missões lá, isso pra mim foi foda. Você não só tinha que matar, você passou a ter um objetivo além no FPS. Isso pra mim foi foda. Isso aí, muito, muito nego não gostou muito do jogo por conta que não sabia o inglês pra entender as missões, cara. Cara, mas o GoldenEye, eu acho que o single player dele era fodástico mesmo. Ele incrementou o lance das missões, de você ter um objetivo a mais. Mas, assim, o marco maior, que pra mim, eu jogava com meus amigos, porque o Nintendo 64 era de 4 pessoas, era aquele lance do multiplayer, cara. Multiplayer foda. E a gente jogava assim, a gente sempre fazia questão de juntar, a galera ia pro fliperama pra jogar todo mundo junto, aí o último, o cara que ficasse em último lugar, o que saía pro outro entrar. E era legal pra caramba, bicho. Oi, eu nunca joguei assim, cara. Sem brincadeira. Nossa, cara. Sério, sério mesmo. Porra, não, sem brincadeira. Acho que eu não tive esse senso de compartilhamento com meus amigos, cara. Chegar a juntar a patota pra jogar assim, o menor pontuação entrava outro, cara. Porra, sem brincadeira. Nunca pensei assim. É porque a galera era grande, velho. Aí tinha que ser assim, né, Thiago? Tinha que ser. A gente aqui era uma turma de uns 15, 10 negros. Sempre andando junto o tempo todo, tinha que ser assim, isso cabia quase. Não, eu não tinha tanto assim não, porque sempre fui nerd pra caramba e nunca tinha tantos amigos assim não, cara. As amizades era selecionada mesmo. Até os meus 18 eu era life ruler, virei nerd depois de velho. Não. GoldenEye foi um marco, mas tiveram diversos jogos do 007. Você sabe me dizer, Thiago, um outro jogo do 007 que você curtiu? Cara, além do GoldenEye? Eu, assim, jogar mesmo eu joguei mais foi o GoldenEye. Mas tinha um pro Master System que você tinha? Que aquele jogo, toda vez que eu ia na sua casa, eu tava jogando, velho. Eu achava ele legal, era engraçado. Era o James Bond 007 The Duel, o nome do jogo, né? É um jogo tosco. Hoje, hein? Eu tentei jogar ele recentemente, cara, e é um jogo que não desce mais. E era tosco, porque a pistola dele atirava normal, atirava míssil. Nossa, era muito feio. Ele pegava as maletinhas. O mais bacana desse jogo 007, Paulo, É que ele enfrentava os vilões clássicos, o Job, o Jaws e tudo mais, mas era muito sim, feio. Sim. Pô, cara, eu vou ser sincero, eu só joguei GoldenEye, cara. Muita gente fala que o GoldenEye é o melhor jogo do 007 já lançado. Porém, eu tenho de dar a minha opinião de bosta, e vai ser polêmico. Na minha opinião, o melhor jogo do 007 já lançado foi o Everything or Nothing. Se você for parar, é o jogo que tem o nome da produtora do 007, né? Everything or Nothing. É, o Everything or Nothing foi o último trabalho do Pierce Brosnan como 007. Graças a Deus. Depois do Everything or Nothing. Porém, cara, pra mim, ele é um jogo do 007. Porque o GoldenEye é um FPS, mas o 007 não dá só tiro. O Everything or Nothing, você tem as missões de carro que eram muito fodas, né, Thiago? Aquela missão dele de moto na ponte, cara... Eu não consegui passar. Fala sério, né? Mas ela era muito foda. Mas ela era muito... E, ô, Paulo, tem uma coisa que você vai curtir. Esse jogo tinha o que o jogo chamava de Bond Moment. Ou seja, os momentos Bond. O que que era esse Bond Moment? Por exemplo, tinha uma missão que você tinha que invadir um spa pra salvar a mulher. Ele entra pela janela do spa. Quando ele entra lá, tem uma mulher deitada na cama. O que que o James Bond faria ao ver uma mulher deitada na cama, Paulo? Dava cafezinho na cama pra ela. Claro que não. Então, ele chegou lá, fez aquela massagem. É o Bond Moment, cara. Olha aí. Ele fazia massagem. Imagina, James Bond, ele tá no alto de um prédio. Ele tá vendo os piá lá. Ele não vai dar tiro lá de cima nos caras. Ele vai descer de rapel, dando tiro em todo mundo pra ser o Bond Moment. Então é por isso que eu acho o Everything or Nothing um melhor jogo. E ele foi um jogo muito bacana, que o Pierce Brosnan, ele fez a voz, dublou o 007. O vilão era o William Dafoe, o Duende Verde do Homem-Aranha, o primeiro. E ele emprestou a voz e emprestou também o rosto dele. É o melhor. E ele, como o Thiago disse, ele ia ser o roteiro do último filme do Pierce Brosnan. Mas eles acabaram desistindo, mas lançaram o jogo. E aí descobriram o talento do Pierce Brosnan. Mas isso foi muito bom. E o filme foi tão bom, esse jogo foi tão bom, que ele motivou a Electronic Arts a lançar um outro jogo usando a mesma mecânica. Só para o ouvinte sacar, a mecânica desse 007 era bem parecida com Gears of War, cara. Olha só a ação, né? Porque ele escondia nas paredinhas... Ele ficava atrás da paredinha dando tiro. Tinha uma coisa muito bacana que você travava a mira também no personagem. Só que você podia escolher aonde você ia atirar. Se você ia atirar na cabeça, se você ia atirar na alça do colete pro colete cair, se você ia atirar na granada que tava no bolso do cara. Caraca, cheio de oportunidades, cara. Ele é um jogo legal. Ele é muito foda. E o mais bacana é que aí a Electronic Arts fez tanto sucesso esse jogo que ela fez um outro jogo do 007 nessa mesma mecânica. Só que ela fez o remake do From Russia with Love, que também ficou muito bom, e com Sean Connery emprestando a voz. Tá de sacanagem, cara. Eu perdi personagem. Isso. Pô, eu tô perdi te falando. Isso. Eu acho que tem pra PC, cara. Eu sei que foi lançado pra Xbox, pra GameCube e pro PlayStation 2, mas eu tenho quase certeza que tem pra PC, cara. Olha, o From Russia with Love, apesar do filme ser maneiro, o jogo não é tão maneiro, não. Porque as melhores missões do jogo são as missões totalmente inspiradas no filme. Mas tem umas outras missões lá muito paia. Mas o Everything or Nothing, Paulo, eu tô até empolgando, estou tomando tempo demais, mas ele era muito maneiro, que tinha umas missões de carro, de veículo, ele pulava lá do penhasco pra salvar a mulher, até uma missão que é o James Bond em queda livre pra salvar a mulher, cara. Cara, é muito foda. É bem o James Bond mesmo, cara. Mas o Everything or Nothing é legal. O Patrick jogou muito ele também. Quantum of Solace foi o único jogo do 007 lançado simultaneamente a um filme. Porque o GoldenEye, ele foi lançado com uns 4 ou 5 anos de atraso, pra quem não sabe. Mas esse ano, pra comemorar os 50 anos, a Activision lançou o 007 Legends. O que é o 007 Legends? Ele pegou um filme de cada ator e fez uma missão desse filme. Pô, mentira que você joga com todos os 007, cara. Aí é que tá o problema, aí que tá os maiores... Não, os principais, né? O James Bond, acho que é o Daniel Craig nesse jogo. É, todas as missões é o Daniel Craig. Mas é, por exemplo, você joga lá a missão do foguete da morte, lá no espaço, enfrenta o Jaws, mas você é o Daniel Craig. Cara, muito bom, cara, isso. Eu vou te ser sincero, a minha única crítica é porque quem tem o direito do 007 Legends é a Activision. E a Activision é a mercenária do caralho. O que ela fez com 007? Ela pegou... Não, vamos fazer o filme 007? Vamos pegar o Call of Duty e colocar no 007. É a mesma engine, é tudo. É um Call of Duty transvertido de 007. Isso que é a minha maior crítica. Apesar de ter muita vontade de jogar as fases clássicas, se eu não me engano, tem a missão de Skyfall, tem a missão 007 Amanhã Nunca Morre, tem o 007 Goldfinger e o Foguete da Morte. É de cabeça, cara. A Activision pensa aquele negócio, né, velho? O time tá ganhando, não mexe, né? James Bond. O 007 tem uma outra coisa que é uma marca muito importante dele. Você sabe dizer pra gente, Paulo, qual que é essa marca? Ah, dentre as marcas registradas da série estão as canções título, cara. Né, cara? Entre os cantores já interpretaram suas vozes para a série são Tina Turner, Paul McCartney, nada mais 007 justo. Vive e Deixe Morrer. Duran foi música indicada até Globo de Ouro, cara. Número 1 na Billboard, que é 007 na Mira dos Assassinos. Até a Madonna cantou, cara. Não, mas a da Madonna foi a pior, cara. Pra mim, a da Madonna foi a pior. Foi a Madonna, né, cara? Mas foi a pior, cara. Menos tem a ver com a entrada de 007. Eu concordo, totalmente. Aquele Novo Dia Pra Morrer. O filme já é uma bosta. Esse filme... Não, mas é sério. Não é esse tão bom filme, assim. Esse filme quase matou a franquia, cara. Tô falando sério, quase. Um Dia Pra Morrer quase foi... Teve que ir pra UTI, cara. Porque o pessoal galhofou esse filme demais, porque ele tinha as coisas de 007, mas levadas a muito extremo, cara. O Novo Dia Pra Morrer foi o último do Pierce Brosnan. Também tem Chris Cornell, né, em Casino Royale, que porra... Olha só. Fodão que foi a música, era muito bom mesmo. Não, mas esse Chris Cornell, a gente tem que falar que o Thiago não gosta dele, e ele... É, eu arranquei os dentes aqui, cara. Na hora que você falou do Chris Cornell. É, que é o mesmo cara do Soundgarden que a gente falou. O último podcast do Grunge, ele que gravou a música do Casino Royale. E essa do Casino Royale é curiosa, cara, porque ela é a única entrada dos filmes do 007 que não aparece a silhueta de uma mulher. Pois é. A própria Adele falou, ela deu uma entrevista e ela falou assim, é uma honra tremenda ter gravado a abertura do 007, porque ele é o símbolo inglês. Imagina como que o Chris Cornell já é um entojo. Eu não gosto disso. Imagina como que essa porra desse cara ficou depois de ter gravado a abertura do 007, velho. Mas essas músicas, cara, fizeram muito sucesso. Paulo, qual música de entrada é a sua preferida? Pô, cara, eu tô gostando dessa da Adele, cara. Embora eu não goste da Adele, eu achei muito. Não gostei muito do clipe, daquela abertura, ficou meio psicodélico lá. Parece que tomaram muito ácido. Caralho, velho, ficou foda demais. Pra mim, a entrada, a combinação, a música com as imagens, a entrada do Skyfall, pra mim, é a melhor entrada do 007 que eu já vi, velho. Cara, eu achei muito ácido ali, cara, muito LSD. Cara. Mas ficou foda. Eles usando a faca como se fosse uma cruz da cova dele, cara, foi muito foda. Eu curti demais mesmo. Eu ouso dizer que é a melhor. Eu acho melhor. É, eu gostei da canção, mas o clipe, cara, achei muito psicodélico, cara. Eu achei muito colorido. Qual clipe você mais gosta? Pô, cara, o primeiro mesmo com o Satânico do Tornou. Aquele coloridinho, tosquinho? Isso, aquilo. Eu sou meio clássico quanto a isso. Pô, mas foi muito bom, cara. Sem brincadeira, como aquele negócio? O primeiro, cara, pô, vai ficar muito, mas aquele clipe foi bom pra caramba, cara. Muito bom mesmo. Sim. Das últimas das aberturas que eu vi, eu gostava muito da Tina Turner. Do GoldenEye, né? Eu gostava muito da Tina Turner no GoldenEye. Uma outra característica muito marcante são as Bond Girls. Docinho de coco, cara. Cara, sim, sim. Não existe Bond Girl mais gata do que a que fez esse último Skyfall, cara. Porra. A mulher é muito gata, cara. Não, gata é, não, é gatíssima, cara. Pô, é muito... Cara, muita gente vai falar da Eva Green, o Cassino Royale. Thiago, ela é ignorante. Eu fico até triste porque ela não foi usada direito. Ela teve um final assim muito rápido. Mas pra mim é a Bond Girl mais gata que eu já vi na minha vida. A Kim Basinger foi também, né, cara? Cara, eu acho ela muito linda também, cara. Eu gosto da Kim Basinger. A boca dela, cara, o olhão dela, cara, é assim, você vê assim, a cara dela, você lembra, boca e olho, boca e olho, boca e olho, cara. Sim, mas eu lembro da Halle Berry, velho, acho que ela foi muito... Foi muito paia. Eu ia falar isso agora, cara. Ela e... Porra, o Ryan Reynolds, eles têm o dom de estragar personagens de heróis, cara. Sim, é engraçado você falar isso, porque a Halle Berry, ela despontou pro cinema, acho que Tempestade nos X-Men, né? Puta que eu pariu, a mulher é gata mesmo. Jesus! Você viu aí, né? Caraca. É de parar o trânsito. É Berenice Marlohe, não sei se tá certo. Berenice Marlohe. Cara, é a Bond Girl mais gata, na minha opinião. Não, realmente. E a mais baranga pra mim é aquele travecão do... Eu esqueci qual filme que é, só eu sei que é da década de 80. Uma negona, travecona. É muito estranho ela, cara. De Lafon, cara. Parece Lafon, pior que parece Lafon. É Grace Jones, cara. Grace Jones no nome dela. Igualzinho Jones Lafon, cara. Deus me livre, cara. Que lá é correr. Cara, Grace, e aqui no meio Jones. Da rua, pô, é ter muito medo, cara. Caralho, ela é muito feia. Você fraga Grace Jones, Thiago? Vou mandar a foto dela pra você. Caralho. Tô dizendo, essa cara. Essa mulher que fez o Conan? Parece, né, cara? De repente é, ela, cara. Fez o Conan. Ela fez o Conan. Até o nome é de homem, cara. Até o nome é de homem, cara. E continuando nesse clima de decepção, cara, a pior coisa que já fizeram com o 007 não foi o 007 Foguete da Morte, não foi. Não foi, foi o desenho animado James Bond Jr., que contava a história do sobrinho do 007, cara. Velho. Eu nem quis ver, cara. Eu vi que eu era criança, cara, mas... Eu, quando eu era criança, eu já achava tosco, imagina hoje. Pô, cara, eu não sei que relação que tem. Não, e o pior, Júnior. É Júnior, cara, você vê, pô. É sobrinho do cara, pô, e é Júnior. Puta que pariu, o que negócio, é essa? O negócio é fazer, é vender, ganhar dinheiro, velho. A explicação pra isso é essa. E ele teve um jogo pro Super Nintendo, James Bond Jr. teve um jogo pro Super Nintendo, tão ruim quanto... Tão ruim quanto quem teve o desprazer de jogar, sabe? Eu tive o desprazer de jogar esse James Bond. E pegaram os vilões, né, cara, dos outros filmes do 007, botaram ele pra confrontar, cara. Porra, tá certo, cara. É o melhor que eles fizeram. Melhor que eles fizeram, né? Mas mesmo assim, sem sentido, na minha opinião. Mesmo assim, tem pouco sentido. Tá vendo? A gente falou um pouco agora dos filmes antigos, falou algumas curiosidades sobre o 007. Com o Skyfall tá no cinema agora. Patrick já falou, o Paulo também já falou, que Skyfall faz muitas referências aos filmes antigos. Então, eu ainda não assisti o filme. Patrick, fala um pouco de Skyfall, a sua visão sobre ele, e depois, Paulo, você também vai completando junto com o Patrick, vocês dois assistiram o filme. Uhum. Cara, pra mim, o Skyfall, ele é uma grande homenagem aos filmes da série. Por quê? Não à toa, né? Ele foi lançado no ano que comemora os 50 anos da série nos cinemas. Ele foi lançado como parte da comemoração. E eu acho que a escolha do diretor Sam Mendes foi muito importante, porque se eu for olhar todos os diretores da história do 007, foram diretores pouco famosos, inexpressivos... O diretor que fez o Dr. No, From Russia with Love, não fez mais nada depois disso, pra você ter uma ideia. É. Mas E o Sam Mendes foi o primeiro diretor que é um diretor já com Oscar, um diretor já respeitado, que já tinha um gabarito. Na minha opinião, conseguiu conduzir muito bem. O Paulo falou da cena em que o James Bond, ele pula, destrói um trem, entra dentro do trem e junta as abotoadoras. Aquilo não é à toa, cara. Aquilo foi uma homenagem a um filme antigo. No início do filme, quando a mulher vai fala que acertar um alvo móvel é muito mais difícil. Poxa, cara, a M usou a mesma frase que usa no 007 na mira dos assassinos. É a mesma frase. Diversas homenagens. Mas quem é fã do 007 pode até não gostar de algum detalhe ou outro. O filme não é perfeito. O filme tem suas falhas. Eu vejo as falhas principalmente no capítulo final, que tem uma parte que parece meio que esqueceram de mim. Mas é um excelente filme do 007. Se eu fosse dar uma nota de 1 a 10, eu daria 8, quase 9, porque eu saí do filme satisfeito. Ele entrou, olha a polêmica, ele entrou no meu top 3 dos filmes do 007, cara. Opa! Ele entrou, pra mim, ele é melhor do que Cassino Royale. Caralho, é. Olha aí, olha aí. Ele tá no meu top 3, cara, eu gostei demais. Olha demais só. E você, Paulo, o que você achou? Felipe, é uma clara homenagem a todos os 007, cara, todos os filmes de James Bond. Bota pra quebrar mesmo. O filme começa frenético, dá uma desleidinha, mas, pô, continua o ritmo acelerado demais, muito bom. E ele tem tudo que todos os filmes de 007 têm. O que ele traz dos filmes do Daniel Craig é a cena de ação frenética, mas ele tem o vilão deformado. Ele tem um momento galhofinhas, piadinha, bem estilo anos 60 do 017 com a M. E outra coisa, a referência pro GoldenEye. Eu não sei se você sacou. Que ele vai lá porque você sabe quem que é o quê, né, Thiago? Que é o cara que constrói as bugigangas, eu sei. Ele chegou lá porque, aí o quê? Chegou pra ele, deu pra ele duas paradas, aí ele falou, só isso? Aí o quê? Você achou que eu ia te dar uma caneta granada? Olha, uma granada em forma de caneta? Ninguém usa isso mais. E é o mais foda do filme, ô Paulo, eu não sei se você concorda comigo, porque o 007, muita gente, principalmente os mais jovens, eles veem o 007 com chacota. Talvez por causa do filme do Austin Powers, do Johnny English, mas muita gente vê o filme 007 como algo ultrapassado, algo chacota. E o grande mote do Skyfall é o tempo todo falando: James Bond, você é um agente ultrapassado. Você e a M não estão preparados pro novo mundo. Vocês não estão prontos. O que é velho tem que morrer. O que é velho tem que acabar. O que é velho tem que dar lugar ao novo. E eu achei isso, cara, uma indireta muito grande aos filmes do Jason Bourne, A Identidade Bourne. Porque tanto o Cassino Royale quanto o Quantum of Solace, eles foram claramente inspirados pelo Identidade Bourne. E o Skyfall trouxe o 007 para aquele glamour e até aquele clima meio, não vou dizer fantástico, dos filmes anteriores. E termina muito bem falando: 007, realmente, eu tô velho, eu sei que eu tô velho, mas eu resolvo as paradas do jeito velho, e mesmo sendo velho, eu consigo ser melhor. Ele mostra realmente que tá então, velho mesmo, né? Porque ele não tá nem mais fazer a barra e esse negócio todo. Não, e, cara, não é à toa que ao invés dele usar uma BMW super foda igual o Pierce Brosnan usou no final do filme, ele usou o Aston Martin de 1960. Porque ele tá mostrando, isso, é velho, mas funciona. Eu tô aqui num momento meio esqueceram de mim. Ele usa uma A12, enquanto tá todo mundo de metralhadora, um helicóptero novo. Não sei se você sabe, o helicóptero que aparece no final do filme, ele é um novo modelo de helicóptero de guerra lançado. Ele não, vou enfrentar o helicóptero com a A12 na mão mesmo, cano cerrado e foda-se. Olha lá, velho. É velho. Eu tô empolgando, mas pra mim é uma grande homenagem e funcionou muito bem. E é até curioso você ver que foi lançado esse ano o filme do Jason Bourne, que foi uma bosta, que foi muito criticado, muita gente falou mal, e 007, o pessoal maior, mas tá aí. firme e forte. 23 filmes com até pelo menos 25 vai ser lançado. Aquela velha história, né, cara? É o discurso do velho contra o novo, povo novo contra o velho, e mostrando que o próprio James mesmo, como a gente realmente fala, o James, ele continua sendo bom pra caramba. Entendeu? Mesmo ele sendo velho e ultrapassado, ele é muito bom, cara. E eu vou te perguntar então, Paulo. O vilão também, ele é velho, não é? Mas ele é curioso porque ele é um cara velho que se adaptou pro novo. Você concorda? É igual a mim, cara. Eu sou um cara velho que se adaptou pro novo, velho. E ele se adaptou. E até o negócio dele ser meio gay, cara, pra mim é uma... O diretor é muito genial, cara. O diretor faz diferença. Até isso é pra mostrar que eu sou velho, mas eu sou velho moderno. Tá na moda ser gay, eu sou gay também. E o James Bond não. O James Bond sempre foi mulherengo. Cara, é o velho contra o novo. É muito foda. Harry Potter, ele foi um filme recente, em inglês, que fez sucesso. Totalmente, apesar de eu não gostar, mas... Dois. A estreia de Skyfall teve uma bilheteria maior na Inglaterra que o lançamento do último filme do Harry Potter. Você pode juntar os dois filmes, cara. Tanto, eu vou falar uma coisa que o pessoal vai querer me apedrejar depois, mas ele fez mais sucesso, teve mais bilheteria do que Senhor dos Anéis e Harry Potter junto, cara. Junto. Lá na Inglaterra. Pô, imagina os dois juntos, cara. Pô, não dá um 007, é pra tu ver, cara. É que o 007, eu acho que, apesar de um personagem, cara, ele é o personagem mais ilustre em inglês. Acho que Harry Potter, pode ter outros, mas o James Bond, ele é o retrato da Inglaterra, ele é o retrato do patriotismo, o cara que faz qualquer coisa pelo país dele, pela causa dele. Mas, cara, o final desse Skyfall, cara, vai rolar um reboot do Dr. No, velho. Porra, cara, tem que ter, cara. Eu acho. Acho que realmente eu deveria que ter, cara, um reboot mesmo. Não vou nem falar um reboot, um remake, assim, bem... Não, eu falei reboot, eu falei errado, é o remake. Cara, terminou, não sei se você reparou, a sala do M nova é a mesma sala do M no Doutor No, cara. É, tem até o cachorro lá, né, cara, na mesa. Um envelopinho na mesa, pra mim ficou claro, cara. É, como eu falei, é cheio de referência, cara. Porque sim, sim. Vocês estão sabendo que o Daniel Craig, ele fechou mais dois filmes, né? Tô ligado. Não sabia dessa não, cara. Já vai fazer. Ele fechou mais dois filmes. 007? Isso. Caraca, vai ficar velho, cara. É. Porque nesse filme ele já tá bem velhinho já, cara. Já começando a barba ficar branca, os sinais de expressão já estão se acentuando. Mas vocês não acham que isso é pra se aproximar um pouco do visual do Sean Connery nos dois filmes? Mas é evidente, cara. É evidente mesmo. Pô, eu tô te dizendo, cara, dele que realmente, daqui a pouco ele ganha o título de ser, cara. E pior é que todo mundo fala que o Daniel Craig é um 007 feio, né? Mas o Sean Connery lá nos primeiros, ele também era feio pra caralho, velho. Ele só ficou, tipo, velho, um velho estiloso depois de velho, cara. Só depois de velho. Com certeza, ele tinha uma cara de paraíba horrível, cara. Vamos agora para aquilo que não teve no episódio passado, vamos para a sessão comentário! Então, pessoal, no podcast passado, vocês devem ter reparado que a gente não fez a leitura de comentários. Mas isso porque nós tivemos um pequeno probleminho técnico, né, Thiago Mendes? Sim, a gente teve um problema aqui, o meu microfone ele deu uma estragada, deu um pau aqui, e a gente acabou deixando para gravar de manhã, muito cedo, e aí a gente tava meio dormindo ainda no momento dos comentários, e por causa disso a gente deixou para gravar os comentários posteriormente. Não, o cozinheiro vai colocar aí um pouquinho da leitura de comentário dele. A gente gostou mesmo da sua participação. A gente espera que você sempre possa participar com a gente. Contanto que vocês não me chamam às 8h30 da manhã, velho, tá tranquilo. Caraca, filho, eu acordei aqui só pra gravar os e-mails. Eu vou voltar pra dormir mais umas 3 horas ali. Tá certo, brother. Bora lá. Vocês estão vendo? Os caras até bucejando na leitura de comentários. É sacanagem, né, gente? É sacanagem. A gente achou um pouco de respeito até com os ouvintes, né? Mas nós agora estamos acordados. Estamos muito bem acordados. Inclusive, falei tão alto que meu filho acordou. Tiago Mendes, leia o comentário do podcast número 22, Elfenlied. Sobre Elfenlied, o Felipe Fraga diz... Vim pelo Face. Não dá uma raiva quando alguém fala isso? Eu, particularmente, não me importo, não. Eu me importo sim, pô. Eu, hein? Eu acho, pai. Eu me importo. Não. Face. Vim pelo Face. É Facebook, porra. Com certeza, porra. O cara trabalhou tanto pra fazer, cara. Não. Quer resumir, quer abreviar, coloca FB. Mas Face, não. Pelo amor de Deus. É, e vim pelo tema. Só ouvi um podcast sobre assunto e foi o United Cast. Ele não terminou, ele terminou, mas vamos ver se é a abordagem de vocês. Ele correu pra casa, né? É, eu imagino que ele... Felipe, a gente agradece você ter vindo pelo Face. Porra, cara, não faz isso não, cara. A gente espera que você tenha gostado do programa, espero que a gente... Que você comente mais nos próximos programas e que faça um comentário completo na próxima. É, eu espero ver a sua opinião sobre a nossa abordagem, né? É, a gente quer saber a sua opinião. Mas valeu, valeu. O Malovane Shin, o menino que tem a voz fina porque usou muito supositório quando era criança, ele comenta. Fala, galera do Mexidox. Bah, ele é gaúcho, né? Talvez por isso usava supositório. Olha só, ele é de Brasília. O problema é que de Brasília quase ninguém nasceu lá, né? Fica aí a pergunta, Malovani. Você é gaúcho por causa desse bar? Vamos lá. Ele fala, curti pra caralho o tema. Ele, além de tudo, tá com caralho na boca. Caralho na boca, pô. Oh, puxa vida, velho. Esse podcast era um podcast de família, velho. Ele era. Nunca mais ele vai querer participar, cara. Mas ele fala, sou fã de Elfenlied, assim como sou fã dos outros animes citados por vossas senhorias. É, Elfenlied é muito bom, o Thiago falou de muito anime, eu não tenho paciência pra assistir aquilo tudo não. Ele fala, assim como o Thiago, eu comecei a assistir Elfenlied por conta de um AMV. Cara, é sério que você também curte AMV? Eu acho AMV tão chato, Thiago. É, mas é igual eu tava explicando, o AMV, eu tava assistindo, na verdade, outros AMVs. E aí eu vi um de Elfenlied e acabei assistindo por causa disso. Mas eu acho tosco, você gosta, Paulo? Ah, cara, a MV, quando é bom, a banda é legal pra tocar, é legal. Mas, pô, nem todos são bons, cara, nem todos. Nem todos são bons. Só pro ouvinte ficar sabendo, o AMV são os Animes Music Videos. São algumas músicas com clipe de anime, são clipes geralmente não oficiais. Faça uma montagem com o anime preferido e coloca uma trilha sonora em cima. Ou seja, coisa de otaku desocupado. Mas vamos continuar. achei realmente muito foda o jeito que vocês abordaram. Aliás, acho que o Patrick estava excitadíssimo com o tema. Excitado não, eu estava extasiado. Eu estava em pleno gozo. Eu estava mal contendo a alegria no interior de meu ser. Porque Elfenlied é o melhor anime da história, na minha opinião, de bosta. Pra mim ele é muito bom, eu tava empolgado mesmo. Ele fala, continua com o podcast e tem um pressentimento que o próximo episódio vai ser fodástico. Malovane aqui, não sendo nada humilde, porque ele comentou isso, porque quando o podcast de Elfenlied foi ao ar, a gente já tinha gravado o podcast sobre o Grunge que ele participou, né, Thiago? Exato. Então ele já fazendo uma propaganda, Malovane, por favor... Seja mais humilde e pare de usar supositório, ok? Mas obrigado pelo comentário. Com certeza. E pare de o cara na boca. Obrigado, Malovane, né? Agradecer também o comentário. O Malovane, que também já é um amigo, já é um parceiro aqui do site, já comenta em todos os casts, já participou de 2 programas. Provavelmente vai participar de outros, assim como o Paulo e a Andressa. E a gente tem que agradecer, cara, a todo mundo que dá apoio pro Mexidão aí. Mas eu também deixo a dica pra você parar de usar supositório. É, Matheus. Opa, anime sangrento é sempre bem-vindo. Ainda mais poucos episódios assim. É preguiçoso, cara. É preguiçoso de verdade. Não, ele é prático. Com certeza ele ia assistir. Já basta o Naruto. Sofri pra chegar do último episódio lançado e One Piece que falta os 400. Porra, cara, One Piece, cara. Fala sério, né? Vai ser errado, cara. vai lá, come uma frutinha, fica doido e acha que pode ser. Eu acho que ele viaja, cara, aquele lance que ele pode esticar, cara. Tudo é feito da frutinha que ele comeu, cara. É meio psicotrópica, sabe? Nada assim. Olha lá. Ele gosta dos tóxicos. Sério, cara? Pô, só pode ser uma viagem, cara. É viagem longa, cara. Bad trip braba, cara. Braba, bad foda. Trip. É. Caralho. É uma bad trip brabona, cara. É. Quanto ao cast do MGF, também quero participar. Hahaha. Tenho um vista que sou o único do Game Side que curte esse jogo. É um absurdo isso. É um realmente absurdo. É um absurdo isso. É cara. Um absurdo, cara. No mais, ele vai, abraço. Mas é um absurdo. Um podcast game, ele é o único que gosta de Metal Gear? Tem algo errado aí, galera. E Thiago, meu, podcast Metal Gear vai estar lotado, né? Todo mundo quer participar. Daqui a pouco até minha mãe pede pra participar do podcast Metal Gear, né? Pois é, cara. Todo mundo pedindo um podcast sobre Metal Gear. Também quero. A gente tá até pensando. A gente tem que começar a pensar até como a gente vai fazer isso, né, cara? Não, acho que tem que fazer realmente com muita gente, fazer um mexidão e pronto. De repente até põe a gente jogando lá e pronto. Eu acho que antes da gente ver o Snake, a gente vai ver aí o Desmond, né, Thiago? Mas fica pra outros momentos, né? Mas valeu, Matheus. É só um momento Inception aí, sem querer. Uma pista, algo está por acontecer. É, o Matheus, que é do Gameside, né, um site de um podcast sobre games. Gameside.com.br, fica o jabá. Fica o jabá aí pra galera do Gameside. Continuando ainda sobre o podcast 22, sobre Elfenlight. O Roberto diz: caralho. Sim, caralho. PS, ele escreveu o segundo caralho em maiúsculo. Ele tá enfadando. É de boca cheia. É uma constante dos nossos ouvintes do Mexidão Cast, mais um. Pois é, eu tenho reputado isso também. Sacanagem, vamos continuar. Achei o cast foda. Patrick realmente filosofou sobre o assunto e eu gostei muito disso. Cara, Patrick roubou a cena total. Já começa a empolgar, né? Sempre muito empolgado, que isso. Elfenlight é tudo que vocês falaram e muito mais. É um anime que fala de relacionamentos humanos. Embora o protagonista seja uma espécie mutante. Eu acho importante ele falar isso porque o Patrick mesmo falou sobre isso no cast. Elfenlight é um anime que mostra o quanto o ser humano pode ser escroto, pode ser um tremendo filho da puta. E eu acho que o Roberto quis dizer sobre isso. Como sempre, os episódios sobre anime são excelentes. Gosto muito de todos e gostaria de saber se o episódio de Rapidinhas será algo periódico, pois notícias temos todos os dias e achei interessante saber o olhar de vocês sobre algumas delas e até poder compartilhar da mesma opinião. Muito bem, galera, e continue assim. Poxa, Roberto, eu fico muito feliz, cara, por você falar que, como sempre, nossos episódios de anime são excelentes. Eu fico feliz mesmo, cara. Você não sabe. Muito bom, é muito trabalho, né? E os podcasts de anime são os mais ouvidos, né, Thiago? São, sim, cara. Naruto é o nosso podcast mais ouvido. Atingiu uma quantidade de... Tem mais de... Quase mais de 2 mil. Mais de 2 mil. Ouvintes. Isso, cara. Legal, né, cara? Legal, cara. Sensei é o segundo mais ouvido. E o engraçado é que Elfenlight, ele já tá entre os top 5, né, Patrick? Pois é, rapaz. Vai sair muita coisa, talvez a gente vai... Talvez veremos o L em breve, né, Thiago? Talvez veremos talvez, o L em quem breve. Sabe? Olha, mais um momento Inception. E as notícias, Thiago? E as notícias? O que você acha das notícias? Você tem algo a dizer? Eu sei dizer. Eu não sei o que o cozinheiro está preparando. Mas eu sei que vem uma coisa nova aí, vem uma surpresa aí. Mas vamos esperar. Será que é coisa boa, Paulo? Será que é coisa boa, Paulo? Pô, cara, se vocês estão pensando que me contaram, porra, cara, vai ser show de bola, cara. Olha só. Vou dizer que vai revolucionar, mas... Vamos falar que a gente está copiando o Jovem Nerd, né, mano? Perdedores entenderão agora. Mas vamos fazer uma coisa bacana sobre as notícias, sobre as rapidinhas, viu, Roberto? Obrigado pelo comentário. Thiago Cris disse sobre podcast 23, estilo musicais grunge. Como vocês esqueceram, Cher e Creed tinha um valor enorme que representou estavam passando grunge pela semelhança com Nirvana e Pearl Jam, respectivamente. Creed é Creed, beijei muito na boca do Creed, cara, e realmente... Uma boca de dor, mas tudo bem, cara. A gente realmente esqueceu o Creed, né, Thiago? A gente esqueceu do Creed, realmente. Mas acho que esse esquecimento se deve ao fato que a gente não entrou muito fundo no pós-grunge, né? Vale a pena comentar que o Creed foi a banda pós-grunge que teve maior relevância no movimento pós-grunge, porque foi a banda de maior sucesso, principalmente aqui no Brasil. E porque copiou o Pearl Jam. E porque copiou o Pearl Jam, porque a galera falava que o Scott cantava igual o Ed Vedder. Mas o Creed é muito bom. E eu concordo com o Paulo, Creed é uma banda pra beijar na boca. É uma banda pra beijar na boca. Ainda sobre o meu Shitdown Cast número 23, a Leila Ferreira diz: gente, ficou muito bom. Vocês fizeram uma releitura muito boa sobre o grunge. E Thiago Mendes, foi mal, mas você foi infeliz no comentário sobre o Chris Cornell. Eu acho que o Thiago Mendes encontrou o Chris Cornell e o Chris Cornell comeu a rosquinha do Thiago. Cara, só tem essa explicação pra tanto ódio no coraçãozinho. Eu acho, é a única explicação pra tanto ódio no coraçãozinho. Ele não ligou depois, né, cara? Ele fez e não ligou depois. Não te ligou, só pode isso. Me pareceu que você tem despeito dele. Só parece. Ela continua aqui: tira essa mágoa do coração. O cara é bom. Tá vendo? Pois é, velho. Thiago, pensa, cara. Tira a mágoa do coração, cara. Pô, dá um voto pro cara, cara. O cara é bom. Eu vou pensar no assunto. Eu sou um pouco prepotente, mas tudo bem. O cara é bom no que faz e muito. Eu concordo com você, e eu inclusive falei isso, que o cara canta pra caralho. O Audioslave deu super certo na proposta que tinha, que era de gravar um álbum pra ver no que dava, e deu certo demais. Eu concordo com você, o Audioslave deu certo, é uma banda boa, chegou a gravar 3 álbuns e 2 DVDs ao vivo, e não continuou. Não, cara, vou ser sincero, não concordo com isso não. Uma banda que deu super certo é o Queen, que o cara morreu há mais de 20 anos e continua sendo o Queen. Não, o Audioslave, beleza. Quem que é o Audioslave hoje? Concordo. Não conheço. Tanto que o novo álbum de inéditas sairá dia 14 de novembro agora. Saiu, eu e o Patrick ouvimos, eu gostei do álbum, ficou muito bom, não tem nada a reclamar do álbum. Mas é aquilo que eu falei, a partir de uma determinada música, você percebe claramente características da carreira solo do Chris Cornell. Enfim, é produtora, os caras voltaram, eles gravaram lá e vão ganhar o dinheiro deles, né? Vão fazer o dinheiro deles, né? Agora, Thiago Mendes, leia isso que ela escreveu agora. Eu tenho fé nesse mundo. Ainda existem pessoas inteligentes nesse mundo. Leia pra mim, Thiago. Patrick, adorei seu comentário. O Nirvana só existiu mesmo para mais tarde o Dave dar origem ao Foo Fighters. Não isso concordo. Isso mesmo, Leilo. É isso eu concordo, mesmo. Sim, eu concordo. Aê, mais uma vida inteligente, sim. Paulo. Concordo com isso, sim. Paulo sabia que você é um cara diferenciado. Embora, cara, ele fica mancada dele acabar, tudo bem, mas, pô, cara, leva mal, não, cara. Só que o Fighter, cara. O Fighter é muito melhor. É muito demais, cara. É muito bom. E eu cara. Ainda, pô, com esse adianta, comentário, surgirão mais pessoas. Você que concorda comigo e tá ouvindo esse comentário, escreva lá. Escreva lá desse jeito: Foo Fighters é melhor que Nirvana. Só coloca isso. Continuando, ela termina. No mais é isso, galera. Continuem assim e realmente estão de parabéns. Leila, a gente novamente agradece o seu comentário no cast. Eu não concordo. Eu acho que o Nirvana foi importante para a história da música, do rock em si. Mas aí, aquela opinião de fã e também de músico, porque eu sou músico. Então, enfim, um comentário muito importante. A gente quer sim continuar com os comentários. A gente espera que você continue comentando. Agradecer seu comentário mais uma vez e até breve. Espero que você comente também no nosso próximo podcast. Brigadão, viu, Leila? Muito obrigado mesmo. Por causa dela que eu ouvi o novo CD do Soundgarden, né? Ela que me passou o link, né? E continue comentando. Gostei muito do seu comentário. Você é uma pessoa muito, muito consciente por reconhecer a verdade sobre Nirvana e Foo Fighters. Eu quero só dar um adendo aqui. O Foo Fighters realmente ele é melhor do que o Nirvana, tá? Só pra deixar claro isso. Eu não sou cego. Eu só sei que dá importância pro Nirvana. E no mais é isso, Thiago Mendes. Se o pessoal quiser comentar o nosso, os nossos podcasts, aonde ele vai entrar, Thiago? Ele vai entrar no mcdownrocks.com.br. É só você escolher lá na nosso menu de podcasts o podcast que você ouviu e quer comentar e deixar seu comentário lá pra nós. A gente só pede, por favor, preencha um nome e e-mail, pelo menos, galera. Nome e e-mail. Se o cara ouviu o podcast número 1, ele pode comentar? Pode, claro. A gente recebe os comentários aqui todos, sempre. E a gente tá sempre comentando, lendo eles aqui na seção de comentários, tá, galera? Pode ficar tranquilo. Se a gente esqueceu de ler algum, é só, por favor, nos dar um toque que a gente vai lembrar depois. Paulo Henrique, se o cara quiser mandar um e-mail, pra onde ele mandará? mcdownrocks@gmail. Gmail tem ponto com não? Pra quê? Tu não sabe, cara? Tem que botar ponto com? Impossível nesse mundo que a gente vive hoje, o pessoal não sabe botar ponto com, cara. Faça meu favor, economiza um pouco minha saliva, cara. Tudo é possível, não duvide da capacidade do ser humano. Hoje em dia a gente vive com a ideia de que tudo é possível, cara. Mas, Thiago, se ele não quer mandar um e-mail, não quer escrever no nosso site, ele quer mandar um recado pelo Facebook. Como é que ele faz? facebook.com/mexidãorocks. E se for no Twitter? @mexidãorocks. Muito bem! Agora, Thiago Mendes, conte-nos o seu Twitter e o seu Facebook pessoal pra galera. Se você quiser dar uma cutucada, uma remexida, uma conversada com a gente, é só entrar no facebook.com/Thiago Mendes ou dá uma tweetada, uma bicada, uma chutada pelo Twitter no @ThiagoTMendes. Muito bem, Thiago Mendes, manda mensagem pro Thiago. O Thiago é um menino muito carente, mas se você gostou do Paulo, nosso querido amigo carioca, o terceiro elemento desse podcast de hoje, qual é? Diga-nos o seu Facebook e o seu Twitter, Paulo. O Facebook é Paulo Henrique de Andrade, o Twitter é @PaulãoBRX. Olha aí. Conversa comigo, a gente aceita tranquilo e a gente continua uma amizade legal pra caramba. Mas eu sou casado, a minha esposa é ciumenta. Que bom! Olha aí. Garotas, se contenham. Nem pensar, não. Sou homem sério, casado, me respeite. Olha aí, importante. Pois. E se você quiser falar com o Patrick Murta? Coisa que não vai acontecer, porque eu sou um cara muito ranzinza, mal educado. Meu Facebook é facebook.com/patrickmurta e o meu Twitter é @patrickmurta. E me adiciona lá na live também, tá? Patrick Murta também, porque eu vou lá chutar a sua bunda. Ah, falando nisso, eu também estou na live agora. Há pouco tempo adquiri um videogame, agora eu tenho vida no mundo dos games. Basta você me adicionar lá, Thiago Mendes, veja bem, 07. Olha só, faltou só mais um zero. Faltou só mais um zero. Então é isso, galera. Agradeço mais uma vez a presença do Paulo. Muito obrigado, Paulo. Foi muito bom. Você acrescentou demais ao nosso podcast. E você vai repetir a dose. Nós queremos você de novo. Eu posso mandar um abraço, cara? Eu posso mandar um abraço? Pode. Pode. Um momento Xuxa aqui. Posso falar? Te amo muito. Mesmo pra aquela, não sabe o quanto. Olha aí, que bonito. Não, peraí. Também é amor, também é carinho. Cozinheiro, coloque uma música de fundo para uma homenagem digna para a querida Kelly. Kelly, amor da minha vida. Todos me acordam, penso em você. Todo dia que eu durmo, penso em você. E você é o amor de minha vida mesmo. Hoje, por todo o restante da vida. Sem brincadeira. Não vivo sem você, Branquela. Beijo. Te amo muito, muito, muito. Olha aí, olha aí. Puta, aqui é pariu, o episódio tem que terminar, é assim mesmo. É muito sim, amor no ar. Muito amor. Obrigado todo mundo e até a próxima, acabar por aqui pra não estragar o clima. Até mais, gente. Até a próxima. Beijão, Kelly. Abraço. Até mais. Muito bom, muito bom. Não gravei comentário nenhum, velho. Sério? Sério. Cara, desde quando? Desde tudo, né? Todos os comentários, eu não gravei. Deus, puta que pariu. Foda, hein? Não, nossa, que só... foda. Eu fui conferir. Ainda bem que foi só os comentários, né? Ainda bem que foi só os comentários. Só os comentários. Puta que pariu, nova. Vamos repetir, então. Foi mal. É bom que a gente seleciona. Tem aquele... Aquele capanga, o Odd Job, cara, lá. O Odd Job. Cara, falando do Odd Job, eu sempre tenho que fazer uma ponte. É, eu sempre tenho que fazer uma ponte pros games, né? Não sei se você já reparou. Cara, na minha opinião, o chapéu do Johnny Cage... chapéu do Kung Lao, cara, pra mim é claramente inspirado no chapéu do Odd Job, né, não? É, realmente parece... não. Isso mesmo, não tem outra explicação. Não tem. Até o cara é oriental, você também. Sabe, eu conheço o Odd... Você conhece o Odd Job? Conheço, eu lembro do chapéuzinho, mas quando o Kung Lao apareceu, a gente falava que era isso mesmo, 007, que era igualzinho. O lance do chapéu que encerra, tá, o chapéu que bate e corta. Corta. Os dois são até orientais também, né, cara? Os dois são orientais, a galera lembrou dele. Uma coisa que curiosa, Ellison... Quem é o Ellison? Que eu tava... Patrick. O Ellison é o Patrick. Às vezes escapa, Eu acho que... eu não sei se a gente já te fala, a gente falou isso nos podcasts, ô Paulo, mas eu sou o único que chama o Patrick pelo nome real dele até hoje. Vez por outro, deixa escapar. Nem a mãe dele chama ele pelo nome dele. A mãe chama, sim. Mas quem não me chama é minha esposa, ela só me chama de Wellerson quando ela tá brava. Igual aqui, Dona Encrenca só chama... Dona Encrenca não, minha querida esposa Kelly só me chama de Paulinho, tá muito braba, cara. Olha. Aí, cara, se expõe debaixo da cama e pronto. Eu não vou tirar o Dona Encrenca da edição, rapaz, você vai dormir no sofá umas duas noites por causa de mim. Mas enfim... Tem algum ritual, alguma coisa que vocês fazem antes, limpar a garganta, essas coisas, alguma sequência que a gente tem que seguir? Olha, os profissionais fazem, mas a gente é avacalhado, a gente vai na cara e na coragem. Beleza, hein? Musiquinha, papapá. Aí, Thiago, ou Paulo, começa lendo aí a origem do 007. Cara, prefiro não, cara. Pode ser você, Paulo. Os profissionais de beijo. Pode deixar, então. E se eu falar alguma coisa aqui, vai parecer o momento cultural do tio Lúcio. Ainda mais com a vozinha que eu tô... Tá ridícula, caraca, cara. Entendeu? Eu tô meio baleado assim, vai parecer tio Lúcio, cara. Então, pô, vai ser foda, cara. A não ser que vocês queiram que faça sacanagem mesmo, né, cara?